pretérito perfeito. Siga o exemplo. Trazer meus livros. Eu sempre trago meus livros. Hoje não trouxe. 1. Trazer meus amigos aqui. Eu sempre trago meus amigos aqui. Hoje não trouxe. 2. Trazer trabalho para casa. Ele sempre traz trabalho para casa. Hoje não trouxe. 3. Trazer os documentos para a fábrica. Eles sempre trazem os documentos para a fábrica. Hoje não trouxeram. 4. Ler o jornal de manhã. Nós sempre lemos o jornal de manhã. Hoje não lemos. 5. Ler os classificados. Eu sempre leio os classificados. Hoje não li. 6. Ler a revista Exame. Eles sempre leem a revista Exame. Hoje não leram. 7. Pôr música durante o jantar. Nós sempre pomos música durante o jantar. Hoje não pusemos. 8. Pôr o carro na rua. Você sempre põe o carro na rua. Hoje não pôs. 9. Pôr os documentos na bolsa. Eu sempre ponho os documentos na bolsa. Hoje não pus. 10. Vir de carro para o escritório. Meu amigo sempre vem de carro para o escritório. Hoje não veio. 11. Vir de manhã. Os vendedores sempre vêm de manhã. Hoje não vieram. 12. Vir com ela. Eu sempre venho com ela. Hoje não vim. 13. Sair bem cedo. Eu sempre saio bem cedo. Hoje não saí. 14. Sair tarde do escritório. Nós sempre saímos tarde do escritório. Hoje não saímos. 15. Sair do escritório antes de mim. Você sempre sai do escritório antes de mim. Hoje não saiu. B. Ir ou vir. Complete. Siga o exemplo. Ao escritório a pé. Eu vou ao escritório a pé. 1. Do escritório a pé. Eu venho do escritório a pé. 2. Da Europa, de navio. Ele vem da Europa de navio. 3. Ao banco de manhã. Nós vamos ao banco de manhã. 4. Do cinema, de ônibus, meus filhos. Meus filhos vêm do cinema, de ônibus. 5. A farmácia, de carro. Minha mulher vai à farmácia de carro. C. Levar ou trazer. Siga o exemplo. Ir à praia. Cerveja. Quando eu vou à praia, levo cerveja. Voltar de viagem. Presentes. Quando eu volto de viagem, trago presentes. 1. Viajar. 2 malas. Eu. Quando eu viajo, levo 2 malas. 2. Vir para casa. Pão. Eu. Quando eu venho para casa, trago pão. 3. Ir jantar com amigos. A esposa. Ele. Quando ele vai jantar com amigos, leva a esposa. 4. Ir à reunião. Os relatórios. Nós. Quando nós vamos à reunião, levamos os relatórios. 5. Voltar da África. Sempre novidades. Eles. Quando eles voltam da África, sempre trazem novidades. D. Levar ou trazer. Siga o exemplo. Trabalho aqui para casa. Eu. Eu trago trabalho aqui para casa. À noite, o diretor. À noite, o diretor leva trabalho para casa. 1. Dinheiro ao banco, ele. Ele leva dinheiro ao banco. 2. Vinho e queijo para a festa do André. Nós. Nós levamos vinho e queijo para a festa do André. 3. Vinho e queijo para a minha festa. André. André traz vinho e queijo para a minha festa. 4. As crianças ao médico. Ela. Ela leva as crianças ao médico. 5. A conta, por favor, garçom. Garçom, traga a conta, por favor.